Sejam bem-vindos à 43ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 22º dia deste mês de novembro, vamos viajar até a Inglaterra e centrar-nos em assuntos reais. Isto porque os ingleses preferem que o próximo rei de Inglaterra seja o príncipe William e não o seu pai, Charles. Foi o que revelaram duas pesquisas realizadas em Londres, capital de Inglaterra, e publicadas ontem mesmo. O estudo do News of the World ouviu 2.015 pessoas e mostra que 55% dos entrevistados querem William como sucessor da rainha Isabel II, ou Elizabeth II. Na sondagem, 64% das pessoas questionadas acreditam que o casal formado pelo príncipe William e a sua noiva Kate Middleton é melhor para o futuro a longo prazo da monarquia britânica do que aquele formado por Charles e a sua esposa Camilla Parker Bowles. Outra pesquisa, publicada pelo jornal The People e que ouviu 2.000 pessoas, mostra que 49% dos ingleses desejam ver William e a sua noiva no trono, contra apenas 16% favoráveis a Charles e Camilla. No sábado, o Daily Mail publicou um inquérito, segundo o qual 48% dos britânicos desejam que Charles abra mão do trono, abdique do trono para o filho mais velho. Charles mencionou na sexta-feira pela primeira vez a possibilidade da sua esposa, Camilla, ocupar o trono de Inglaterra ao lado dele, o que relançou o debate sobre o estatuto da mulher com a qual casou 8 anos depois da morte da princesa Diana. A menção, numa entrevista ao canal americano NBC, foi feita no momento em que a família real celebra o anúncio do noivado do príncipe William com Kate Middleton. O príncipe de Gales, Charles, já reagiu aos resultados favoráveis das sondagens e terá mesmo dito: "Damn it! Porquê que eu tive filhos com a Diana? Este já me vai tirar uns milhões!" De resto, está tudo como dantes.